Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como eu sempre digo, a partir de agora até as 4 da tarde, são 2 horas. Eu sei que é pouquíssimo tempo. Pra quem é roqueiro, parece que são 2 minutos. É, ué. 2 horas de rock and roll para você curtir os clássicos do rock e os lançamentos, bandas antigas continuam fazendo sucesso hoje, bandas novas, para você ficar também atualizado. A gente dá uma fugidinha dos clássicos do rock, como a gente vai fazer hoje, tá? Você vai poder curtir a música nova em primeira mão. Bom, de repente não é primeira mão, você já pode ter conseguido na internet, mas eu consegui na internet. Aliás, meu filho conseguiu, passou para mim a música nova do Metallica, que vai estar no próximo álbum. Não sei se vai acontecer a mesma coisa como aconteceu no Death Magnetic, que eles lançaram antes do álbum uma faixa demo, mas que acabou misturando, virou 2 músicas a faixa demo. De repente essa música aqui vai ser transformada, eles não vão gostar, vão modificar, mas você vai poder ouvir na íntegra. Música nova do Metallica, música nova do Slayer, vem aí, trash, meu amigo. Música nova do Sebastian Bach, Nashville Pussy, é isso mesmo, você ouviu. Megadeth, Black Sabbath, último álbum, Deep Purple também, Black Country Communion, Joey Ramone, último álbum que ele fez antes de morrer, foi lançado em 2012, ele já tinha falecido, infelizmente. O Rats, Chicken Foods, Halloween, Hell Yeah do, acho que é do baterista do Pantera, não tenho certeza, baterista, vocalista, eu sei que é um ex-integrante do Pantera. Tem Crocs, Motorhead, Saxon, Slash, Smokey Fingers, States Coast, CZ 4, tudo isso pra você no programa de hoje. Legal? A gente começa com exclusividade pra você, música nova do Metallica, Lords of Summer, cara, aproveite, enjoy it. Classic Rocks.

olha, dispensa comentários, né, cara? O último álbum do Black Sabbath, chamado 13, ou seja, 13, é, o Ozzy não é supersticioso, mano. Se fosse, não faria isso. Tá aí, ó, Age of Reason. Já disseram que vai sair outro álbum do Black Sabbath, mas não tem nada confirmado. Confirmado por enquanto é que já tá pronto o novo CD, novo álbum do AC/DC, que a gente vai tocar com exclusividade pra vocês. E outro álbum também que tá fazendo o maior sucesso em vendagens, tá em primeiro lugar em vendagens, é o novo álbum do Judas Priest, meu amigo. Você vai ouvir com exclusividade aqui também no Classic Rocks da RioSulRádio.com. Hoje você ouviu aí, ó, Black Sabbath, Age of Reason, Megadeth, Super Collider, Nashville Pussy, com Everybody's Fault But Mine, ah, Sebastian Bach, cara, o eterno vocalista do Skid Row, com Hell Inside My Head, Slayer, música nova Implode, e a nova do Metallica, com exclusividade pra você, Lords of Summer. Gostou? Então segura a onda aí que a gente volta com o último álbum do Deep Purple. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, galera, estamos de volta aqui no Classic Rocks. Hoje você tá dando uma descansada dos clássicos do rock, dos famosos clássicos do rock que a gente estava passando aí para vocês semanas atrás, os hinos do hard rock e heavy metal, e agora a gente está no sucesso. E falando em sucesso, Deep Purple lançou o novo álbum da What Is. É, What Is o nome do álbum, se eu não me engano. Tá? Eu posso ter errado o nome aí, mas isso é coisa normal comigo, tá, cara? Não esquenta a cabeça, não. É o último álbum do Deep Purple com a formação quase original. É lógico que não tem o John Lord, que faleceu, o tecladista, a Don Airey, também, olha, a formação é simplesmente demais. Don Airey e o guitarrista Rich Blackmore. Eu esqueci agora qual é o nome do guitarrista que tá lá, cara. Dave Mustaine. Não, não é Dave Mustaine, não. Dave Mustaine é do Megadeth, cara. É o outro... Eu esqueci o nome do guitarrista que tá nessa formação do novo álbum do Deep Purple. Mas você vai ouvir agora e vai concordar comigo que tá demais. Esse álbum aí é aquele que eu contei. Eu ouvi a primeira vez, não gostei. Eu ouvi a segunda, achei mais ou menos. A terceira já gostei. Na quarta já tava adorando. É assim. É como se olhar pra uma garota a primeira vez, não gostar, e depois vai olhando e acaba gostando. Tá ok? Tem nada a ver com a comparação, mas tudo bem. A gente vai começar então Deep Purple, Above and Beyond. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. Spread it on my and I still don't see what I will find today. Yeah. Lembrei, cara, Steve Morse, o nome do guitarrista. Steve Morse. Eu tenho quase certeza, 99% que é Steve Morse, que foi o guitarrista aí do Deep Purple. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu tenho quase certeza. É Steve Morse, né? Tá? Olha, você ouviu o Hell Yeah, que é um dos integrantes do Pantera, que eu não sei agora quem é, se é o vocalista ou se é o baterista, mas o nome da banda é Hell Yeah. Tá? Bigger Guts é o nome da música, você ouviu. Halloween, do último álbum também, Live Now. Chicken Foot com Sammy Hagar, Michael Anthony, com Joey Satriani e Chad Smith na bateria. Formação muito boa. Já lançaram o álbum 2 chamado 3. Não me pergunte por quê. O Reds, que infelizmente acabou. Mais uma briga entre os integrantes. Hit Me Up Alive, se não me engano, é 2010 esse último álbum aqui. Joey Ramone, que já faleceu, uma pena. Like a Drug, I Never Did Before. É Black Country Communion, com o Crossfire do Joey Bonamassa e Glenn Hughes. Joey Bonamassa já saiu da banda. E Deep Purple com Above and Beyond. Ok? Bom, a gente vai pro break. E na sequência, cara, é o Crocs, música álbum novo do Crocs. Eles que surgiram nos anos 80. Não é brincadeira, não. Coisa boa, a gente vai tocar daqui a pouquinho pra você. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, Classic Rocks de hoje. A gente tá rolando sucessos, cara. Bandas antigas que voltaram, bandas novas, enfim. O que tá bombando agora no cenário do rock and roll, você de vez em quando a gente faz um programa assim pra você ficar por dentro, tá ok? E nesse set aqui, ó, tem os últimos álbuns do Crocus, uma banda que surgiu nos anos 80, uma banda suíça. Tem o novo do Saxon, Slash, Smokey Fingers, Status Quo, dos anos 70 também, cara. E Suzy Quattro. É Quattro. Não tem quatro em inglês, não. É Quattro. Né? Era que surgiu também nos anos 70. E lançou o álbum agora em 2011. Foi o último álbum que ela lançou. Agora eu tenho certeza se foi 2011 ou 2013. Mas é o último álbum da Suzy Quattro. Legal? A gente começa com Crocus, Hard Rocking Man. Vamos lá. Classic Rocks. Honey, I'm Taste all my sins. lover. cara. Suzy Quattro, é, pra você que não sabe, era baixista da banda dela. Baixista e vocalista. Strict Machine é do último álbum lançado agora recentemente. Stereo School também com Bula Quo, é o nome do álbum. Tá? Tem uma. São dois CDs, um com músicas novas e um CD com músicas antigas ao vivo. Se você é fã do Stereo School, meu filho que se amarra em trash se amarrou no Stereo School, entendeu? É uma banda muito maneira. Você ouviu Running Heights, teve Smokey Fingers, The Lover, o Slash com Standing in the Sun, Saxon, do álbum Sacrifice, o último, Wheels of Terror, Motorheads, o último álbum também, Death Machine, e Crocus com Ride Rocking Man. Legal? Olha, a gente vai pro break e na sequência tem ele, cara, Ted Nugent, último álbum dele. A gente volta já. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegamos aí ao último set de músicas aqui do Classic Rocks de hoje, com sucesso, os últimos álbuns. Cara, com os últimos álbuns que eu digo, porque tem os últimos álbuns, tem álbuns de 2011, 2012, 13, 14 e por aí vai. São os últimos trabalhos de gente famosa que voltou a gravar e gente que continua fazendo sucesso até hoje, tá? Como é o caso desse maluco aqui, ó. Chegou a perder um ouvido, estourou o tímpano por causa da altura da guitarra, né? Do som da guitarra. Não é brincadeira, não. Eu tô falando do Ted Nugent. Você vai ouvir Spirits of Buffalo. Vamos lá. Classic Rock. Tchatchanka. Stand like a buffalo, make my way to higher ground. The people come from a far away, they brought the plow and the will to stay. They broke ground in their promises, now we pray for a brand new day. What would you do for the buffalo? Sacrifice everything you own. Give up your life and security. Would you give them back their home? Don't you pretend they disappeared. We killed them off with electricity. But now they're back on a sacred ground. We celebrate, the spirit is free. Yeah! I got the spirit of the buffalo. Spirit of the buffalo. Spirit of the buffalo. Spirit of the buffalo, spirit. Pueblo, Dakota, Blackfoot, Seminole, Trail of Tears, the ghost dance lives. Boogie D. Rádio Green. The spirit is all. olha, mais uma banda que voltou a gravar e graças a Deus voltou a gravar, que é uma excelente banda. É meio progressivo, meio classic rock, meio rock. É o Wishbone Ash. Você ouviu aí do último álbum Reason to Believe. E o último álbum do Black Label Society, cara, que é a banda do Zach White, que foi durante muito tempo guitarrista do Ozzy Osbourne. Aliás, o Ozzy que lançou o Zach White. Zach White mandou uma fita demo pra ele, o Ozzy estava procurando um guitarrista. O Ozzy ouviu, gostou, mandou chamar o cara e ele nem acreditou. Você gravar, cantar, tocar guitarra com seu ídolo, não deve ser ruim, né, cara? Convenhamos que deve ser ótimo. Você ouviu Black Label, Fields of Unforgiven, teve The Outlaws, cara, uma banda de Southern Rock com Flame, ZZ Top, outra banda de Southern Rock, não precisa falar desses malucos, Consumption, olha só, Whitesnake, do último álbum também, Out of Luck, e olha, Ten Years After, que recentemente faleceu o Alvin Lee, que é o guitarrista, era considerado nos anos 70 o guitarrista mais rápido do rock. E no último álbum lançado em 2007, você ouviu That's All Right. E a primeira, Ted Nugent, com Spirits of Buffalo. Legal? Gente, já chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado. De vez em quando a gente vai tocar coisas novas para você ficar por dentro, ficar bombando do que tá fazendo sucesso no mundo do rock. Eu já disse aqui, já prometi os novos álbuns do AC/DC e do Judas Priest. Você vai ouvir com exclusividade aqui na RioSulRádio.com. Legal, gente? Bom, sabadão, você já sabe aquela velha história. Vou frisar sempre isso, meu amigo. Você vai sair, vai se divertir, vai curtir a noite, vai se dirigir, cara. Não beba. Classic Rocks.